Porque o negócio, bicho, é o seguinte. Muito bom. Isso é um trabalho novo, é um trabalho de pesquisa que nós fizemos no interior, com o Serginho, boca de compositor. Que barato! E o Paulinho, novo cantor. É um rapaz. É um som novo, é novo, é um trabalho sério. Não é cascata, é um som novo. Eu vivia no meio de mil guitarras, curtindo e pesquisando um novo som, ouvindo Alice Cooper e James Brown, Pink Floyd, Rod Stewart, Jimi Hendrix. Cheguei a imaginar que eu era um bom de lantijola, muito ruge batom. Comprei uma túnica bordada. Transação filosofada. Colei mil estrelinhas na testa. Passei purpurina, que festa! E foi um barato legal. Mas pintou carnaval e eu já estava maquiado, fantasiado. Eu percebi que era só encarar as passarelas da vida, ou me acabar na avenida, vendendo meu samba por aí. Vira, vira, vira, homem, vira, vira. Vira, vira, lobisomem, vira, vira. Vira, vira, vira, homem, vira, vira. Vira, vira, lobisomem. Eu vivia no meio de mil guitarras, curtindo e pesquisando um novo som, ouvindo Alice Cooper e James Brown, Pink Floyd, Rod Stewart, Jimi Hendrix. Cheguei a imaginar que eu era o bom de lantijola, muito ruge e batom. Comprei uma túnica bordada. Transação filosofada. Colei mil estrelinhas na testa. Passei purpurina, que festa! E foi um barato legal. Lararara. Vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira, vira.